Salve, salve pessoal, aqui é o Alan Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. No vídeo de hoje, eu quero abordar com os senhores, né, o fenômeno e queda de uma conservadia. Talvez, pessoal, quando ela começou nisso, fazer esse conteúdo mais político, orientado para a direita, com certeza teve causas nobres. Inclusive, teve um documentário que essa moça produziu, chamado Farmland, que ela viajou para África do Sul, para expor, né, as políticas anti-white que estavam sendo colocadas na África do Sul, e o genocídio Boer, que são o genocídio dos fazendeiros brancos. Mas ninguém vive só de ideologia, né? Todo mundo precisa ganhar um dinheiro. E começou a pesar para ela, né? E ela começou a fazer as coisas mais por dinheiro do que por amor, né? Mas muito diferente da esposa do Hunter Avalone, ela não foi pro OnlyFans. A pessoa que a gente tá falando aqui, pessoal, é a Lauren Sutter, que é uma branquinha, loirinha canadense que se diz conservadora. E não é, pessoal, porque não existe pessoa que menstrua conservadora, tá? Não existe. Aí, um tempo atrás, ela lançou um vídeo. Esse vídeo tinha quase uma hora de duração, que era uma carta que ela lia, né, no meio do mato, que ela falava um pouco sobre a vida dela, tudo o que aconteceu na vida dela. Ela falou que ela casou, teve um filho e se divorciou. E que o marido dela deixou ela, né? Por causa da vida que ela tinha, do passado dela, né? Como uma ativista política de direita. E que o marido dela era um funcionário público. Ou seja, o marido dela é um federal. A menina se diz libertária, se diz antigoverno, mas a primeira coisa que ela faz quando tem uma oportunidade de agarrar um homem, né, dar um chá de bolsa e tá num cara e segurar ele, ela arruma um federal, um cara que trabalha pro governo. Não o rapazinho, né, de colarinho azul que bate martelo. Isso ela não quis. Isso elas não querem, tá ligado? Você expõe a hipocrisia dessa gente, não pelo que elas falam, mas sim porque elas fazem, tá ligado? Nunca ouça o que uma mulher fala. Ouça o que, veja o que ela faz. Esse ditado é muito verdadeiro. Ela se casou com esse cara, funcionário público, por ela ser a figura que ela é. O cara mangina, não pensou, né? Isso acabou lesando ele, né, no trabalho dele. Depois os caras vazou aí que o marido dela não era tudo isso, não. Era um funcionário público meia boca, tá ligado? Ganhava 60 mil por ano, tinha um trabalho estável e não fazia muita coisa, não. Até os caras falaram que o marido dela fornecia, acho que era equipamentos, tinha um contrato com o governo, não era nem funcionário público. Então ela já mentiu na carta. Aí ela se divorciou, o marido deixou o filho com ela. Segundo ela, o marido não pagava pensão pra ela. Ela foi morar no trailer, sabe, num trailer park, com um monte de família desabrigada, um monte que os americanos chamam de white trash, né? Redneck, white trash. E nessa parte da carta, ela falou que ela aprendeu o que é o amor de uma família, ter o amor de uma comunidade. Isso, pessoal, é realmente importante, porque muita gente, eu, por exemplo, tenho uma irmã de um colega meu, que ela e o namorado, né, foram morar nos Estados Unidos. Ela, né, que é uma mulher brasileira, conheceu um gringo no Brasil, e o gringo era um fudido lá nos Estados Unidos. O gringo não tinha nem casa. Chegaram lá, eles levou essa brasileira pra lá e foi morar no trailer, tá ligado? No bagulho de trailer. E ela falou assim que o pessoal que morava no trailer era muito receptivo, ajudava demais, todo mundo se ajudava, todo mundo se apoiava, todo mundo tava um pelo outro. É isso, pessoal, quando você tem a força de uma comunidade. E a maioria desse pessoal que mora em trailer é o quê? É caucasiano, é branco. Então, assim, você tem uma comunidade ali, uns ajudam os outros. Então, pela primeira vez na vida dela, ela sentiu abraçada, assim como essa irmã do colega meu que foi morar lá, né? Com o namorado gringo fudido, depois ela chutou o gringo, arrumou um brasileiro um pouquinho melhor de vida, tá ligado? Fez o Monkey Branch. Pior erro do americano foi pegar o passaporte, vir pro Brasil, depois ir pros Estados Unidos e levar a mochileira, porque a irmã desse meu amigo era bonita, hein, pessoal? A Lauren Sanner falou que ela foi morar lá no trailer, ela e o filho dela, em condições precárias, ela não recebia chá de suporte. Você vê, né, pessoal? Até a conservadora quer pensão. Até a conservadora quer pensão. Você vê. Por que ela não quis guarda compartilhada? Por que ela não quis Deixar a guarda. Se é tão difícil assim, deixar a guarda com o pai da criança, que tem uma condição melhor. Não, ela quis ficar com a criança para receber pensão. Mas vocês vão entender por que ela conseguiu a guarda unilateral da criança. Vocês vão entender. Né? Ela fez esse vídeo. Aí o pessoal migtal caiu em cima dela. Falou assim: como você é conservadora e você é mãe solteira? Como você se diz conservadora, libertária e você se casa com o cara do governo? Você entendeu? Não bate, cara. Não bate. O que elas pregam, na vida real elas não praticam. Entendeu? Um tempo atrás, passou um tempo, deu uma treta lá na gringa entre o Rolo Tomassi, que é um Red Pill muito famoso, né? O Raccoon, ele baseia muito do conteúdo dele no TFM e no Rolo Tomassi. E o Rolo Tomassi, ele arrumou treta com a Conservadia, que namora um ex-produtor de conteúdo Red Pill. Pra você ver, o Red Pill, ele tá a um chá de buceta, a uma espanhola da plantação. Que é o Think Before of Sleep. Pense antes de dormir. É um produtor de conteúdo muito famoso, tem quase 1 milhão de inscritos. Era um cara Red Pill. Aí esse cara Red Pill, ele conheceu uma conservadia chamada Brittany Vent. Aí a Brittany Vent foi lá, deu um chá de buça nele, fez uma espanhola nele, porque ela tem uns puta de uns peitão, tá ligado? Fez uma espanhola. E do nada ele virou anti-MGTOW, anti-Red Pill. Tá vendo? Virou anti-MGTOW. Começou a fazer vídeo, um monte de vídeo anti-MGTOW, um monte de. Vídeo não. Colocar um monte de post no Twitter anti-MGTOW, atacando o MGTOW, que o MGTOW é errado, que o MGTOW é ruim, tá ligado? Essa vai ser a tática das conservadias. Arrumar algum cara que produz conteúdo Red Pill, dá um chá de buça nele, chazinho, aí o cara se converte pro thread cookismo e começa a atacar a própria comunidade. Isso não parece semelhante ao que aconteceu no filme da Barbie? Que o Nando Moura falou que a Barbie é o filme mais conservador da história, né? E que a Barbie ela é feminina e não feminista. Isso é feminismo, caralho. Isso é feminismo. Porque a Brittany Vent, ela não usou feminismo. Ela usou a feminilidade dela para abraçar um Red Pill relutante, deu um chazinho nele e ele se voltou contra a própria comunidade. Que abraçou ele. Eu lembro desse Think Before Sleep, na época, pessoal, que o canal dele tinha 14 mil inscritos. Eu fui inscrito no canal dele quando ele tinha 14 mil inscritos. Hoje ele tem quase 900 mil. Sabe? Tem um monte de canal grande aí que eu comecei a se encontrar. Eles eram minúsculos, tá ligado? E quem me recomendou o canal dele foi o Third Frig Monk, na época. O Third Frig Monk recomendou o canal dele. Eu fui seguir o canal dele por causa do Third Frig Monk. Aí essa Brittany Vent. Ela foi arrumar treta com o Rolo Tomassi. Aí, olha só, pessoal, essa mulher se diz conservadora, né? Uma conservadora, anti-establishment. Vai ver o que ela fez. Essa conservadora, conservadora. Essa conservadora começou a atacar o Rolo Tomassi. E ela foi no e-mail, que o Rolo Tomassi usa, o e-mail profissional, começou a mandar para esse e-mail do Rolo Tomassi um monte de foto de crianças seminuas. Para o quê? Para doxar o Rolo Tomassi, denunciar o Rolo Tomassi para os federais, porque quando os federais fossem abrir o e-mail do Rolo Tomassi, tivesse foto de criancinha, o Rolo Tomassi seria preso e a Red Pill ia ser chamada de um antro, um centro de pedofilia. Conservadora, pessoal, olha o que a conservadora está fazendo de todas as conservadias para destruir o MGTOW e a Red Pill. O Rolo Tomassi é casado, cara. E o Rolo Tomassi foi lá e deu uma live no canal do Undead Chronicle, falou, denunciando ela. Expôs essa Brittany Vent, falou, eu tenho esposa, o Rolo Tomassi ele é casado, tá? Eu tenho esposa, eu tenho dois filhos, você tem noção do que você fez? Você poderia me colocar na cadeia. Aí o Undead Chronicle falou, cadeia não. Do jeito que tá tendo agora nos Estados Unidos, essa onda do pessoal é anti-groomer, tem até o filme Sound of Freedom, que foi um sucesso. Isso aconteceu bem na época, pessoal, do Sound of Freedom. O Undead Chronicle falou: você seria morto. As pessoas iriam te linchar na rua. Se elas não fossem na sua casa com R15, eles não querem saber se você é pai de família. Não quer saber se armaram para você. Os Mangina vão simplesmente te matar. E foram tudo fotos de menina. E essa Brittany Vent foi lá, colocou esses e-mails, mandou um monte de foto dessa pro Rolo Tomassi, que o Rolo Tomassi fez. O rolo Tomás foi na delegacia da queixa, falou: fulano de tal me mandou um monte de imagem. Por quê? Porque ela ia fazer isso. Ela ia mandar os e-mails pro rolo Tomás, que ela mandou, ia falar pro Tank before sleep. Porque o plano dela era o seguinte: mandar os e-mails, fazer um vídeo junto com Destiny. Pessoal, se você é conservadora, por que você anda com Destiny? O Destiny, eu já mencionei no vídeo atrás, ele é o Felipe Neto da gringa. Ela faz conteúdo junto com Destiny, então ela não é conservadora, porra. Ela é feminista, tá ligado? Ela é feminista, não existe mulher conservadora. Aí, fazendo isso, os federais iriam na casa do Rolo Tomassi e iriam prender o Rolo Tomassi, pegando os bagulho de e-mail dele. O Rolo Tomassi, com certeza, se tiver as fotos, vai apagar. Só que aí essa Brittany Vente, ela entrou em contato com a funcionária do Google, uma feminista do Google, apagou no seu e-mail, mas tá lá no banco de dados do Google. É restaurar esses e-mails e assim colocar o Rolo Tomassi na cadeia. Porque o Rolo Tomassi tá causando um estrago enorme. Né, no, nos planos das conservadias, por causa da Red Pill. Por causa da Red Pill, por causa do MGTOW, as conservadias não estão tancando, estão perdendo os beta provedor, não está tendo protetor, não está tendo provedor, tá ligado? E aí elas estão sendo obrigadas a trabalhar, e em breve vão ser obrigadas até mesmo a se prostituir como meio de subsistência, por causa da inteligência artificial. E o fenômeno das Threadwife está flopando. Elas tentaram colocar esse negócio de Threadwife, flopou, não deu certo, porque é coisa de vagabunda. Threadwife, pessoal, é coisa de conservadoria que teve passado como vagabunda, de passado promíscuo, como rodada, rodou no carroção de pica nos chats, agora quer uma miquéinha idiota para sustentar, né, as DSTs dela e os problemas psicológicos que elas têm, tá ligado? Esse era o esquema da Brisa do Invente. Aí o Rolo Tomassi, ele foi na delegacia, ele foi até o xerife e falou assim: ó, tal pessoa me mandou tal foto, aí ela foi intimada. Tá ligado? O plano, porque ela não achou que ele, sabe, pessoa que mistura burra, que ele nem fosse na delegacia. Ele foi na delegacia, fez uma live, expôs ela e expôs a Lauren Sanner, porque a Lauren Sanner estava por trás disso, junto com Destiny. O que uma mulher conservadora, libertária, tá fazendo com o esquerdista socialista do Destiny? Aí vocês vão entender, pessoal. Não percam o próximo capítulo de Dragon Ball Z, será? O Super Saiyajin 3.